Caras concordiense, mixando e agitando a galera. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu já tentei explicar de todas as maneiras, baby. Eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Se perdoei antes é porque eu te amava. Agora toma, baby. Toma, toma, baby. Já decidi, não quero mais, não vem insistir. Eu vou partir porque sei que é o melhor pra mim. Se perdoei antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou. Cansado dessas tuas brincadeiras. Se perdoei antes é porque eu te amava. Agora toma, baby. Toma, toma, baby. Já decidi, não quero mais, não vem insistir. Eu vou partir porque sei que é o melhor pra mim. Se perdoei antes é porque eu te amava. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Concordiense, o DJ da humildade. DJ Jaderson, incomparável, orgulhosamente Santa Mariense. Sai da frente que ele chegou pra fazer a galera dançar. DJ Elias, concordiense. Eu errei, mas te peço perdão se eu te fiz sofrer. Baby, eu chorei quando peguei meu celular e não tinha foto de você. Solidão consome o pobre coração. Se te peço desculpa é porque eu te amo. Só penso em você a cada amanhecer. Que saudade de tudo do nosso amor. Foi tão lindo o nosso amor, mas você só me machucou. Favor me esqueça, favor me esqueça. Eu sei essa dor vai passar e o meu coração vai cicatrizar. Favor me esqueça, favor me esqueça. Peço perdão se eu te fiz sofrer. Baby, eu chorei quando peguei meu celular e não tinha foto de você. Solidão consome o pobre coração. Se te peço desculpa é porque eu te amo. Só penso em você a cada amanhecer. Que saudade de tudo do nosso amor. Foi tão lindo o nosso amor, mas você só me machucou. Por favor me esqueça, por favor me esqueça. Eu sei essa dor vai passar. Meu coração vai cicatrizar. Por favor, me esqueça. Por favor, me esqueça. Foi tão lindo o nosso amor, mas você só me machucou. Por favor, me esqueça. Por favor, me esqueça. Eu sei essa dor vai passar. E meu coração vai cicatrizar. Por favor, me esqueça. Por favor, me esqueça. Elias Concordiense. Mas vai ser tarde, não vou te comer. Foi covarde. Vou te botar. Vou te fazer amigas, não vou botar. mestres dos beats. Querer me dar, mas vai ser tarde. Não vou te comer, foi covarde. Vai tumultuar, faz suas amigas. Elas vão botar, senta na pia. Querer me dar, mas vai ser tarde. Não vou te comer, foi covarde. Vai tumultuar, faz suas amigas. Elas vão botar, senta na pia. Só que eu não imaginava que você iria desmarcar em cima da hora. Bola, só voltei pra casa, louco de tesão, mas puto com sua mão. Os mestres dos beats. Querer me dar, mas vai ser tarde. Não vou te comer, foi covarde. Tudo lá, pode fazer aqui. Meu amor, não me deixe sozinha. DJ Elias Concordiense, o DJ. Que ele chegou pra fazer a galera dançar. DJ Elias, Concordiense. Foi quando te vi e amei. Achei um jeito de te procurar. Meu coração te chamou. Pensei, tentei em ter você pra mim. Mas a solidão me Sofrer, eu só fazendo a galera dançar. Meu coração jamais sonhou em conhecer um grande amor. Por tantas decepções passei, até que enfim te encontrei. Vem amar, agora eu e você. Prometer, nunca me dizer adeus. Deixa eu te fazer feliz, vamos viajar. Chega de te dar absoluto, agora que vai tocar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, só quero te amar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, DJ Dan que vai tocar. DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Meu coração jamais sonhou em conhecer um grande amor. Por tantas decepções passei, até que enfim te encontrei. Vem amar, agora eu e você. Prometer, nunca me dizer adeus. Deixa eu te fazer feliz, vamos viajar. Chega DJ Dan absoluto, agora que vai tocar. Vai tocar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, só quero te amar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, DJ Dan que vai tocar. DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens. Sanda, Grace Melody. Amor, você não sabe como eu te quero. Não faz nem ideia de como eu te venero. Confesso que vi, meu coração parou, chamou, amor. Ai, ai, ai, amor. Você não sabe o quanto eu te quero. Isso não é caô, tô falando sério. Você é meu bebê, meu doce amor. Seu olhar me cercou como se eu fosse um fugitivo da lei. Seu jeito me conquistou. Agora eu quero ser teu amor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Prova do teu sabor. Olha, fez o garoto que vem conquistando o Brasil. Amor, você não sabe como eu te quero. Não faz nem ideia de como eu te venero. Confesso que quando eu te vi, meu coração parou, chamou. Ai, ai, ai, amor. Você não sabe o quanto eu te quero. Isso não é caô, tô falando sério. Você é meu bebê, meu doce amor. Seu olhar me cercou como se eu fosse um fugitivo da lei. Seu jeito me conquistou. Agora eu quero ser teu amor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Prova do teu sabor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Prova do teu sabor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa. Prova do teu sabor. DJ Elias Concordiense, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Queria tanto poderoso chefão. Concordiense, gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Achei ser tão superficial, achei que é normal, arei. Que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV vai impressionar. O que você não consegue ver é que eu só vou dizer bye bye. Chegou a vez de te ver chorar, só assim você vai entender. Agora é tarde pra te escutar, só vou te ensinar porquê. Garota, chora mais quando o sonho se desfaz. Você me ama e depois não quer mais. Ainda pergunta por quê. Na hora de amar, podia ter falado não ao invés de dedos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá bonita. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar. O que adiantou? Nada, você só queria brincar. Show é a marca do sucesso. Os teus olhos cruzam o meu caminho, mas tu tem medo. Deseja te namorar, pois eu nasci pra te amar. Eu prometo que eu não vou te iludir. Meu coração é teu lugar. Não tenhas medo de errar. Eu não vou desistir de ti. Me dá uma chance pra ser teu, teu. Onde você está? Vem me encontrar. JB Multimarcas, em Macapá é a sensação. Com as melhores marcas você vai se amarrar. Estou te esperando na JB Multimarcas. Vou ficar contigo na JB Multimarcas. Olhos cruzam o meu caminho, mas tu tem medo. Eu te dei carinho. Tu tenta evitar. O meu desejo é te namorar, pois eu nasci pra te amar. Eu prometo que eu não vou te iludir. Meu coração é teu lugar. Não tenhas medo de errar. Eu uma chance pra ser teu, teu. Onde você está? Vem me encontrar na JB Multimarcas. Em Macapá é a sensação. Com as melhores marcas você vai se amarrar. Estou te esperando na JB Multimarcas. Vou ficar contigo na JB Multimarcas. Na JB Multimarcas. Em Macapá é a sensação. Com as melhores marcas você vai se amarrar. Estou te esperando na JB Multimarcas. Vou ficar contigo na JB. tão platinado. Mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Vou botar pra machucar. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? É o Big Show DJ. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito.

liga em você. Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar. Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar. Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Ela é Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Mandela desce com a bunda, Mandela desce com a tcheca. Mandela desce com a bunda, Mandela desce com a tcheca. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Vou chamar a amiga pro rala pra fazer as paradinhas. Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha. Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha. Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha. Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar. Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar. Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Mandela desce com a bunda, Mandela desce com a tcheca. Mandela desce com a bunda, Mandela desce com a tcheca. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Anatola, Anatola, Anatola, Anatola. Vou chamar a amiga pro rala pra fazer as paradinhas. Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha. Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha. Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha. Guerrinhas ou consagradas? Cada dia olha pra mim, não sei se começa a bater o fim. Porque gosto de descer. Sei que eu faço gostosinho. Toma ali na viela no fim. Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda. Hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Desço, desço, desço a noite toda. Hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Hoje o Júnior Salles vai acabar contigo. Hoje o Júnior Salles vai acabar contigo. Toma vagabunda pirocada de bandido. Toma vagabunda pirocada de bandido. Movimenta, movimenta, movimenta careca piranha. Movimenta, movimenta, movimenta careca piranha. Ela quer vestir na posição, e ela via se assanha. Na onda da cachaça com a piranha carreta. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força, vai. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força, vai. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força. Toma vagabunda pirocada de bandido. Toma vagabunda pirocada de bandido. Movimenta, movimenta, movimenta careca piranha. Movimenta, movimenta, movimenta careca piranha. Ela quer vir na condição, e a novinha se assanha. Na onda da cachaça com a piranha carreta. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força, vai. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força, vai. Joga xerequinha, moça, vai na rola, senta com força. É de King Big e a bandida dão valor. É de King Big e a bandida dão valor. É de King Big e a bandida dão. Eu só posso pra ti se tiver de King Big. Eu só posso pra ti se tiver de King Big. Eu só posso pra ti se tiver de King Big. O bagulho ficou doido, King Big já estourou. Tá todo mundo de abelhinha. Lá no meu setor o patrão e Caio Carneiro já mandou avisar, nossa marca explodiu. Então bora comemorar. Humildade e simplicidade, sem pisar em ninguém. Essa é a King Big que já dominou Belém. Não tem pra ninguém não, olha onde nós chegou. É só gratidão a todos que acreditou. Boutique Multimarca, nossa loja oficial. Segue lá no Instagram. E essa tem moral, e essa tem moral, e essa tem moral, e essa tem moral, e essa tem moral. É DJ Marcelo no Dizoitão. MC Rei na voz, respeita vagabundo. Comentário depois que ele anunciou. Tá rolando comentário depois que ele anunciou. É de King Big e a bandida dão valor. É de King Big e a bandida dão valor. É de King Big e a bandida dão. Então, eu só posso pra ti se tiver de King Big. Eu só posso pra ti se tiver de King Big. Eu só posso pra ti se tiver de King Big. O bagulho noite a melinha. Lá no meu setor, o patrão Icaro Carneiro já mandou avisar, nossa marca explodiu, então bora comemorar. Humildade e simplicidade, sem pisar em ninguém. Essa é a Kid B que já dominou Belém. Não tem pra ninguém não, olha onde nós chegou. É só gratidão a todos que acreditou. Boutique Multimarca, nossa loja oficial. Segue lá no Instagram. E essa tem moral, e essa tem moral, e essa tem moral, e essa tem moral, e essa tem moral. Tá rolando comentário depois que ele anunciou. Tá rolando comentário depois que ele anunciou. Quando ele toca, ninguém fica parado. Mete som de DJ. Tô trajado, tô trajado. Meu peito, o pato tá tampado. Tô de alto, desabilitado. Piloto de fuga, estourado, estourado. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, só a selecionada. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, tem revoada, tem revoada. Tá botaram meu copo, fudeu, me tá carvalinha. Tá botaram meu copo, fudeu, me tá carvalinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Uma bala que bate a onda, uma bala que bate a onda. Bunda, bunda, bunda. Estourado, estourado. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, só a selecionada. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, tem revoada, tem revoada. Sabotaram meu copo, fudeu, me dá carvalinha. Sabotaram meu copo, fudeu, me dá carvalinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Uma bala que bate a onda, uma bala que bate a onda. Bunda, bunda, bunda. Ainda melhor. Marcos Cauê começa a tocar. É quando o Marcos Cauê começa a tocar. Quando é quando o Marcos Cauê começa a tocar. Seu lado abusivo só me traz constrangimento. Nem posso negar, tem que te dar esse tormento. É assim ó, tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tá fingindo orgasmo, porra. DJ Marcos Cauê, pá. Best DJ in production. Imagina a vida, uma lua e um sol. Um milhão de bênçãos pra comemorar. Tô no melhor lugar do mundo, agradeço de ter tudo igual. Do meu lado ainda melhor. O melhor lugar do mundo, eu vou te falar. É quando o Marcos Cauê começa a tocar. É quando o Marcos Cauê começa a tocar. É quando o Marcos Cauê começa a tocar. Seu lado abusivo só me traz constrangimento. Nem posso negar, tem que te dar esse tormento. É assim ó, tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tá fingindo orgasmo, porra. Balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança, bote. Já são 6 horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia, bom dia. A tropa do serrão te chama pra piscina. Bom dia, bom dia. A pedido da firma, a pedido da firma, sarra, sarra, sarra, sarra. na água que adaptada com pentão de robocop. Na água que adaptada com pentão de robocop. Cheio de malote, cheio de malote. Cassinho de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota. É só eu e o meu meota com a mochila nas costas. A Glock na cintura eu troco tiro toda hora, troco. Eu troco tiro toda hora. Eu falado inconsciente, agora eu troco a dessa. Só tá carrinho e tente, só tá carrinho e tente. Cassinho de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota. É DJ Melly. Essa é a DJ Melly produzindo só sonzão, produzindo só sonzão. Tira a pistola da cintura, joga pro alto da onda. Tira a pistola da cintura, joga pro alto da onda. Balança, Glock, balança, Glock, balança, balança. Alô, Melly! Balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock. Balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock. Já são 6 horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia, bom dia. A tropa do Serrão te chama pra piscina. Bom dia, bom dia. A pedido da firma, a pedido da firma. Sarra. Na água que adaptada com pentão de robocop. Na água que adaptada com pentão de robocop. Cheio de malote, cheio de malote. Cassinho de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota. É só eu e o meu meota com a mochila nas costas. A Glock na cintura eu troco tiro toda hora, troco. Eu troco tiro toda hora. Eu falado inconsciente, agora eu troco a dessa. Só tá carrinho e tente, só tá carrinho e tente. Cassinho de bandido que todas piranha gosta. É só eu e o meu meota. Esse é o DJ das mixagens do estúdio PE Produções de Concórdia, Pará. DJ Elias Concordiense. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Tô tentando dormir antes que amaneça. Dia calor, a noite faz frio. Você também me ligou, dizendo que não dormi. Mas a gente se ama, é isso que importa. O problema é saudade batendo na minha porta. Espero um dia na vida de você me dizer: venha aqui me buscar, que eu vou morar com você. Vou morar com você. Morar com você. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Treinando do estúdio super eletrizante do Acará. É outro mix, meu amor. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I need to think about. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Tô tentando dormir antes que amaneça. Esse dia é calor, a noite faz frio. Você também me ligou dizendo que não dormi. Mas a gente se ama, é isso que importa. O problema é saudade batendo na minha porta. Espero um dia na vida de você me dizer: venha aqui me buscar, que eu vou morar com você. Vou morar com você. Morar com você. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Volta pra parida, se você tá complicado, tá difícil demais. Que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delírio, fico louco, você desce, me excita, mando colocar de novo. Pela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Alô, Mel! Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mulata é gostosa, ela é própria e sabe mais. Ela vem me seduzindo, rebola e senta no pé. Ela é envolvente, seduzente e assentada diferente. Mexe até com a tua mente, ou ela chapa é quente. Volta, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais. Que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delírio, fico louco, você desce, me excita, mando colocar de novo. Pela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. É DJ Melly!